Eu nasci numa palhoça, levei vida de caipira. Minha mãe me deu uma coça de um galho de sucupira. Ando mesmo é de carroça, amarro a carça com imbira. Gosto de morar na roça e sou amigo do Zé Mira. Poeta caipira, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei. Poeta caipira, oi, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei. Poeta caipira, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei. Faço moda de viola, nunca fiz de encomenda. Se também já fui à escola, foi por causa da merenda. Ora frango com quiabo, ora angu com cambuquira. Zé Enxada tá longe do cabo, eu sou amigo do Zé Mira. Poeta caipira, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei. Poeta caipira, oi, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei. Poeta caipira, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei. Eu nasci às 4h30, às 5h30 eu perguntei onde andava o meu amor, às 6h30 eu encontrei. Já pesquei com linha grossa, nadei junto com as traíra. Já vi onça minha nossa, outro amigo do Zé Mira. Poeta caipira, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei. Poeta caipira, oi, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei. Poeta caipira, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei. Eu nasci numa palhoça, levei vida de caipira. Minha mãe me deu uma coça de um galho de sucupira. Caminhei 70 léguas com a botina sem parmira. Hoje eu faço a minha entrega na batida da catira. Poeta caipira, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei. Poeta caipira, oi, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei. Poeta caipira, madeira de lei, dançando catira, cantiga de rei.